sozinho neste apartamento, choro de saudade. Em pensamento te procuro tanto por toda a cidade. Meu olhar se perde pelas ruas à sua procura. Essa falta que você me faz me leva à loucura. Quando alguém bate na porta, penso que é você. Quando o telefone toca, começo a tremer. Será que é você de volta? Será que é você que chama? Vem trazer felicidade a quem tanto te ama. Vem trazer felicidade a quem tanto te ama. Coração quer explodir aqui dentro do peito. Sem você não tem mais jeito. Sem você não tem mais jeito. Quando alguém que a gente ama um dia vai embora, de saudade a gente chora. De saudade a gente chora. Na porta penso que é você. Quando o telefone toca, começo a tremer. Será que é você de volta? Será que é você que chama? Vem trazer felicidade a quem tanto te ama. Vem trazer felicidade a quem tanto te ama. Coração quer explodir aqui dentro do peito. Sem você não tem mais jeito. Sem você não tem mais jeito. Quando alguém que a gente ama um dia vai embora, de saudade a gente chora. De saudade a gente chora. De saudade a gente chora. De saudade a gente chora. Eita, coração sertanejo, essa aí foi pra acabar mesmo, hein? Essa aí eu lembrei, é, deixa eu ficar quieto aqui, viu? Zé Luquinha. Vamos pro intervalo mais uma vez, vamos pro mais um intervalo e eu volto daqui a pouquinho, não saia daí, com coração sertanejo pra todo o território nacional. Estamos apresentando o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Você está ouvindo o programa Coração Sertanejo com Zé Brito. Ei, paixão! Ei, programa Coração Sertanejo, aqui você mata saudades, né? Você ouve aquela música gostosa. Ei, hoje eu tô apaixonado, hoje, hein? O homem não pode chorar não, né, Zé Luquinha? O homem não pode chorar não, né? Mas tem vezes que não tem jeito, nós choramos escondido, porque a mulher quando vai embora deixa o homem derramado, né? Aí ele esconde no cantinho, ah, sem querer ele chora. E como chora, Zé Luquinha? Ô, trem, passa lá e deita, Daná! Coração Sertanejo. Música.

Não sei se está em Londrina, Ponta Grossa ou Maringá, Cascavel ou Curitiba, talvez em Paranaguá. Chegue pra Almoarama, Altônia e Iporã, Amborê, Campo Mourão, Cia Norte, Ubiratã, Itivê, Porecatu, Astorga e Jaguapitã, Faxinal, Jardim Alegre, fui até Ivaiporã. Mas nem tudo acontece conforme a gente deseja, nem sempre a felicidade é servida na bandeja. Ao chegar em Colorado, bendito louvado seja, fiquei sabendo que ela foi pra casa do tio dela, que mora em Sertaneja. Meu amor fugiu de mim, não sei onde ela está. Ela tem muitos parentes no estado do Paraná. Não sei se está em Londrina, Ponta Grossa ou Maringá, Cascavel ou Curitiba, talvez em Paranaguá. Coração Sertanejo em primeiro lugar na audiência. Como explicar tudo isso? Se é encanto, se é magia, feitiço. Você chegou tão de repente na minha frente, virou mania, meu vício. Agora toda noite te espero. Seus olhos vejam amor e mistério. Eu encontro em cada beijo mais um desejo. Te amar é tudo que eu quero. Paixão, doce pecado, fazer desse jeito amor com você, só com você. Você chegou tão de repente à minha frente, virou mania, meu vício. Agora toda noite te espero. Nos seus olhos vejo amor e mistério. Eu encontro em cada beijo mais um desejo. Te amar é tudo que eu quero. Que doce paixão, que doce pecado, desse jeito amor com você, só com você. Doce paixão e doce pecado, fazer desse jeito amor com você, só com você. Doce paixão e doce pecado. Zé Brito está apresentando o programa Coração Sertanejo. Ei,